estabilizado. 2500 e alerta de Zulu, chama estabilizado, passe em frente. Oceana 6356, Coca Dente, descend flight level 120 via to people 1 arrival. Lodge, clear the deviation. Uma, dois, quatro, essa identificação voltou adiante para chegar de pitch, aporte para descida, que é legal, no 0 no 3. Afirmativo, uma, dois, quatro, voltou adiante para a chegada e pitch, pista 28 em Salvador. Tá, 3366, número 3 na aproximação, se reduz a velocidade para 230 nós. Número 3, 3752, vou direto em pitch. Seria 2742? Afirmativo, 2742, vou direto em pitch. Direto em pitch, 2742. Rua 24, Deus se mantém a nível de voo 050, QNH 10, 13. Delta, Oscar Kilo Lima Uniforme. O transponder é o 5517, o controle Salvador opera em 119.8. Apenas o transponder confirmando 5513. Chama 2013, correto, cotejamento, chama pronto, pushback, funcionamento. IPC1 no 2 se mantém a nível de voo 130. IPC1 na próxima bomba, 130, tudo ligado, voo na 962. Prossiga, Gol. Esse da Quebec, senhorita, no 350 para Mateus. Qual é o horário do repetitivo? Aos 27. 37, 45, 45. Então, Gol. Oxa, 6356, vai, Oprim. Oprim, thank you, 6356. Controle Salvador, muito boa tarde, Zé Andrei, 745. Zé 3745, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 00, via saída São Vona. Está subindo para o 300, via São Vona, Zé 3745. Zé 3745, suba manter nível de voo 100, uma centena. É, apenas poderia confirmar, vai subir via, se for via vai subir para uma centena de qualquer forma. Consumo e mantém nível de voo no 00-3745. Voo no 00-3745. Azul 2742, desça para 25007, autorizado ILS Zulu, pista 28, repórter estabilizado, voo direto ZAN. Direto ZAN, descendo para 2500, PES com 10 no 3, vai reportar estabilizado, Azul 2742. ZAN 3366, desça para nível de voo 050. Fita ao 27. Ok, gente. Tá, 3366, desça da nível de voo 050, reduz a velocidade para 200 nós. 050, 200 nós, 3366. KNH-1013, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 03 mais. Autorizado pouso na 28, voo no 455, 1003. T745, forma tráfego 12 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 1, no meio, descida para 5 mil pés. Procura pelo tráfego, TAM 3745. TAM 3366, informação de tráfego. 11 horas, 16 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível de voo 050, descida para Cogino e subida para 1 centena. Ok, 73366. Ocean 6356, traffic information, level clock, 180 miles, south eastbound, crossing flight level 065, flight level 100. Roger, Ocean 6356, I'm going to get it. 3745, formação de tráfego, sua posição de 11 horas, 1,6 milhas, rumo oeste, mantendo o nível de voo 120, corrigindo a posição do tráfego 2 horas. Tráfego 3745. São 3366, vetoração do sequenciamento, curva direita para 050, limite radial 100 do VR de Salvador. 050 na Pro, limite a 1 centena de Salvador, 3366. Cama na Cajuda 28, né? Coro 962, jogo de velocidade para 230 nós, número 4 na aproximação. 230 nós, gol 962, né? 230 nós. Quem chegou 962? Na 3745, informação de tráfego, 2 horas, 17 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 970 em descida para 130. Paciente, procura pelo tráfego, 3745. 455 no solo 1-1, libere a esquerda via Charlie e antes da TCI, deixando o solo 1-2-1-1. Esquerda Charlie, antes da TCI, chama 2-1-1, o 455, obrigado. Chão 6356, descendo para o level 050. 050, thank you. Chão 3745, solicita de via esquerda para o 1-8-5-2-0-6. Pensa 3745, ligue desvios. Autorizado desvios, dá 3745. Olá, bom dia, vou 1455, ligando o táxi aqui. Esquerda, 0103366. Azul 2742 passou o estabilizado final LS 28. Azul 2742, complete aproximação, chama em torno no 8 decimal 6. 18.6, Azul 2742. Que fosse transmitido ao centro Recife, pois o mesmo ainda não possui. Aceito, escuta, senhor. Tan 3895, cópia. 3895. Cadê o cofre? 4005. 4000, 1013. Roger. Tan 3366, traços do precede com 1990 de drop speed, inicie redução para 1980 nós. 180 nós, 3366. Vá à esquerda, na saída salvo 1 no Leda Motiva. 5502 é o transponder, 1998, frequência do controle de Salvador. Então, 3745, submantenha nível de voo 300. 300, 3745. 1962, desce e mantenha nível de voo 050. 050, autorizado por 962. 5502 é o transponder, tá 3895. 5502 é o transponder. Posição 07 autorizada, chame pronto, tá 3895. Balançando é 6337, acionamento 02 autorizado para o chibé acionamento, o Xené 6333. Lembrando que a APCU é 22. 22. Uma 24, detonação do sequenciamento, por esquerda, para o 200, permite a radial 100 do VR de Salvador. Então, 3745, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 28 decimal 8. 1251, 1228, contato, 3745. Conforme Heading, 6356. Repetir. Roger, mantenha arrival, descendo do 4005. 4000, mantém repetir, Oceano 6356. Just for information, request a license for emissão. Ocean 6356, cleared IOS Zulu runway 28. Roger, ela solou 28, thank you. Negativo, essa ideia é salvo 1 no Leda Motiva. Ok, gente. Como 962, desça para 3.000 pés, o ajuste no 012. 3.000 no 012, voo 962. Quatro informa o novo limite, radial 110 do VR Salvador, desça para 4.000 pés, o ajuste no 013. De 2742, no solo ao 16, libere a esquerda, agilizando, chame o solo antes da alfa, 121 no decimal 1. Esquerda, solo 21 no decimal 1, 2742. Tá 3366 na escuta? Torre 3366, final, pista 28. Tá 3366, QNH 1013, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 07 nós. Ok, com QNH 1013, livre pouso na pista 283366. QNH 1013. Sintonizado tarde, via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando pronto, chame a torre em 118.62, o ajuste altímetro na 03. Teste Alfa, Golf, na nossa segmenta 3. Papatango, 8 quilos do lucro, siga. Bate cópia número 2 do Papatango, 8 quilos do lucro. No solo 19, antes da Alfa, chame o solo 121.1. Antes da Alfa, 121.1, 3366. Hoje é 356, clear to land runway 28, turn wind 200 degrees, 07 knots. Okay, clear to land runway 28, Ocean 6356. Vou para a Rússia para seguir com o táxi. Tá 3366, eu solo. 3366, livrou na Eco Cisco, confirmando, é Eco na Cisco. Prossiga via Kilo, Pátio 3. 3366 até o portão 03 do Pátio 1, agilizando na medida do possível. Kilo, Pátio 3, 03, 3366, agilizando. Após o TAN ingressar na... após a coisa TAN ingressar na Kilo, prossiga com o táxi, hoje, né, 6333. Após o TAN ingressar na Kilo, prossiga com o táxi, 6333. Oxenay 6213, prossiga. Aguarde, Chiné 6213. O TAN 3366 confirmando, mantenha a posição antes de ingresso no pátio principal. Ok, antes de ingressar no pátio, mantenha a posição 3366 antes do pátio principal. Afirmo. Confirme. 5021, aguarde cópia. Via Cruzeiro 17, Orago, após direto, o nível 350. Decolagem da pista 28, mantém a proa até 2500 pés. Após, inicia a curva direita na saída Aron, direto a Aruba. Acionando o transponder 5541 no frequência do controle de Salvador em 119.8. 1920 autorizado, 350, Maceió, 97, Corago, direto. Depois 28, mantenha a proa até 2500, sobre direito, Aron, direto a 5541 na transponder e o controle de 9250. 19250, está correto o cotejamento, chama e pronto, feedback funcionamento. Já pronto, voo 9250. Livre pushback, chame para um ataque. Gol 9250. Para ataque 9250. Certo. Tarde de ingressar no pátio 3366. Mantenha a posição, o tá 3366, o portão 03 está ocupado. Mantenha a posição, 66. Janela 6213, é o solo. Sim, para a decolagem da pessoa 0, está sujeito ao tráfego. Confirme intenções, o Janela 6213. Sim, está mantém a posição, aguarde instruções para o pushback e acionamento, China 6213. Livre posto pista 28, gol 962. April 1, gate 06. April 1, 1006, thank you. O Papa Tango Esquilo Zulu autorizado, Cairu, rota direta, o nível autorizado é o 040. Decola da pista 7, com primeira curva direita, na saída Arbor 1, após direto, 5142 é o transponder, 119.8, frequência do controle de Salvador. 5142, Arbor 1, após direto, 197, curva direita. Pelo Peru, a frequência 19.8, relacionamento está aqui, 18.60. O esquilo Zulu, nível autorizado, é o 040. 040, chame a torre, 118.6, o ajuste altímetro em 10013, Papatango, esquilo Zulu. Zero, voando na proa 075, da habitação na frente. 5714, a série da identificação, autorizado desvio, sexta e mantendo o de voo 120. 7 vezes desvio, sexta 120, o Ultra 47 não vai. 5021, autorizado Guarulhos, via presumo 10 por base, o nível de voo 340. Decolagem da pista 28, mantém a proa até 2500 pés, após iniciar a curva à esquerda, na saída São Bruno, Olheda Mótiva. O transponder é o 5527, controle Salvador opera em 119.8. O azul 5021, autorizado Guarulhos, via 340, via Presulo 10, Cubase, decola da 22, mantém a estepulagem até 2500 pés, após curva à esquerda, saída Sambo 1, Leda Mostra. Transponder 5527, controle 1980. Azul 5021, correto protegimento, chame pronto, chibeque sonamento. 5021. Para o parque do voo 9250, 128 a bordo, 127 Delta 960, na João Pessoa. Voo 9250, autorizado o táxi via Apache 1 no Índia, ponto que espera... Corrigindo. Táxi via Apache 1, Apache 3, Kilo, Alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando no ponto de espera pronto, chame a torre em 118.6 e o ajuste altímetro 1.03, o Gol 9250. Vai seguir via Alfa, até o ponto de espera da 28, Alfa e Golf, Gol 9250, ajustado 1.03. Alfa 9250, uma reautorização, taxi e mantenha a posição através do portão 612. Paulo, Salvador 962. Gol 1962, mantém a posição. Mantém a posição. O Gol 9250, reautorizado, mantenha a posição através do portão 612. Através do 612, Gol 9250. Tá 3366, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, 3366. Então, Golf Yankee, prossiga. Cópia, então, Golf Yankee. Patango Whisky, Kilo Zulu, autorizado ingresso, pistão na 7, reporte alinhado e pronto. Com 1962, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte a Juliette, 962. Saudada para Oscar Lima, Alfa, usando o código transponder 5464, confirme a se tiver prosseguir para Léo. Roxana é 6213. Salada 021, portão 1, no prospecto finalmente. Aguarde, 021. O Golo 9250, agora prossiga com o táxi via parte 3, Kilo até o ponto de espera da Golf. O Golo 9250, quando pronto, chame a torre 118, decimal 612. Parte 3, Kilo, ponto de espera na TV via Golf, chama a torre 11, confirmado, você conhece a torre? A torre 118, decimal 612, 9250, poderia confirmar o PLD, por gentileza? Eu dei de 122, vai chamar a torre, ponto de espera na Golf, 2,5, 9250. Alô, Xané 6213, aceita a decolagem da 22 e disponibilizar a nossa saída. Ok, gente, o Xané 6213. Então, inicia pushback e acionamento e chame o próprio táxi. Vai, então, acionamento, chama para o táxi, 6213. Passar 1130 para 20, está bastante no vale. Eu não tenho 120 com 7794. Atingi Matheus 120. O 1962, autorizado ingresso Juliette, portão 07. Autorizado Juliette, 07,962. Salvador, Alfa Uniforme Delta. Alfa Uniforme Delta, aguarde. Bom dia, Salvador, boa tarde, o azul 448. Azul 4485, boa tarde, acione identificação. Autorizada a chegada a TPP1, no reporte nos dados descidos. Sim, Azul 445 está autorizado desde o confirme apenas a proa e por quantas milhas? Proa 0, 7, 0, 2. Azul 445. Controle cordial, bom dia, boa tarde, Papa Sanguíneo, Tiro Azul. Papa Sanguíneo, Tiro Azul, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 040, via saída Arbono. Tiro Azul. Portão 404, solicita prosseguir descida. 794, desça, levantando o de voo 050, ajuste no 03. Desce ao 050, tá? 404. A Patango e Kikilo Zulu, se tiver condições autorizadas, vá direto Serra, não vai deixar em Lima. Sim, Matheus, tá? Tem condições de ser feito a reta. Então, nós confirmamos aí o nível final 040? Pode manter o 2500 atingir o Kilo Zulu. E se a gente reporta atingindo esse Kilo Zulu 2510, direto do destino? Kilo Zulu. O Chile 6213, prossiga com o táxi via pátio 3, Kilo Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando no ponto de espera pronto, chame a torre 1118 decimal 612 e o ajuste altímetro no 03. Autorizado pátio 3, Kilo Alfa, ponto de espera da Golf, chama a torre 1118. O azul 5021, autorizado para o tibete acionamento, chame pronto táxi. Autorizado para o tibete acionamento, azul 5021. O Tango Oscar Yankee, cópia? O Tango Oscar Yankee, autorizado Sierra, Juliette, November Yankee, Iberstar, 510. Decola da 17, coordenação com a torre, prossegue com o plano Nordeste, aciona 0143 no transponder. O controle de Salvador opera em 119, decimal 8. 0, próximo ponto 528. Voo 9250, mantenha ponto certo. 0950. Elevado. Descida, descida direto, sem restrições a 2 mil pés, ajuste padrão, submarino estabilizado no final do Sulu 28. Em 118, decimal 62, eu ajuste altímetro 1013, tango aqui. E após voa, posição motiva. Autorizado decolar pista 28, vento 220 graus, 059. Decolar, após decolar, você atua 4 mil motos. É as 3, 3. Sete Quebec, autorizado Sierra, Juliette, Novemberian, Kiberistá, 510, decola da 17, coordenação 14, prossegue direto com o Pro Nordeste. Aciona 0144 no transponder, 119, decimal 8, frequência do controle Salvador. 1895, autorizado alinhar e manter a cabeceira 28. Nós confirmando, se autorizado, prossegue direto com o Plano Nordeste, o Mike Juliette Quebec. Tente Mike Juliette Quebec, confirmando o PLB 04. Chame a torre 118 decimal 612, o ajuste altímetro no 013 para acionamento táxi, o Mike Juliette Quebec. Que livre acionamento, chame pronto táxi. Hoje é 6333, decolar 234, chame agora o controle, 119 decimal 8. 98. Saiu? Radar, para o nível de voo 360. Eu tenho reta de decolagem até 4 mil pés. Após curvir à esquerda, voo em mótica. 4 mil, esquerda mótica, mestre 330. Condor 20, desça para o nível de voo 060. Descendo para 060, condor 20. Papá Romeu, Mike e Juliette, antes seguindo a aeronave da companhia, autorizado o táxi, reparte na taxi, papá. Pode deixar o time entrou na 03. Juliette, autorizado acionamento, reportado. Tango, Oscar, Yankee, da cola da presente, comprou a norte. Tango, Oscar, Yankee, vento 220 graus, 07 nós, autorizado a decolagem com o Pro Norte. Autoriza o TAN 3474, vai lá para o 020, descentar para o meio espaço. TAN 4 está autorizado, reposta e intercepção no localizador. Informa aí, 4-7-4. Chanel 6333, submantenha nível de voo 140. Caso de falha após 40 milhas de Salvador, está autorizada a posição nível 360. 40, caso de falha, 40 milhas de Salvador, autorizado 360, caso de falha. É 33. Controle azul 445 para a esquerda, solicita a fuga de oculto para ele estar tomando. Azul 4485, desço mantendo o voo de voo 120, autorizado voo PRI. 120, PRI. Quatro. 0, desça para 3.10, o ajuste no 013. Prepara com o 2.0? Com o 2.0, desça para 3.10, o ajuste padrão no 013. 3.000 no 013, quando possível, solicita o 363, terra vita 363. Quando eu dou 0, curva a esquerda para o 050, limite é o localizador, aguarde o Terra Vitor 363. Esquerda 050, limite é o localizador, condor 2W. Controle, o Tango Ascarenco solicita presente curva à direita na proa de Abrantes para evitar formação. Gente, o Tango Oscar Yankee autorizado proa Nordeste, aguardando transferência. Yankee. Autorizado, Mike Juliette Quebec na retaguarda também para desviar a separação. Mike Juliette Quebec autorizado proa Nordeste, devido à formação, aguardando transferência. Gente, vai aguardar a transferência Quebec. Tango Oscar Yankee, chame o controle, 119.8. 119.8, Yankee. Mike Juliette Quebec, chame o controle, 119.8. Transferindo 1198, grato. Tango 3895, informo dois helicópteros, Alfa 109, 500 pés, setor norte, afastando litoral nordeste, à direita, não interfere. Autorizado, decolagem, pista 28, vento 220 graus, 07 nós. 28, tá 4704. 5704, torre 118, decimal 6. 118, decimal 62, obrigado, boa, tá 4704. Controle o Papatango, Tango, Oscar, e a gente transfere. Tango Tango, Oscar Yankee, prossiga em condições visuais, vai escutar permanente do controle, o ajuste no 013. Na sua permanente, Yankee. 4714, final 28. Tango 4714, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 013, informação de tráfego à direita, dois helicópteros Alfa 109, 500 pés, afastando com proa Nordeste, litoral norte, não interfere. 7-4-4-4. Vitorino de Juliette, mantém a posição. Poder confirmar a pista, as condições da pista, por gentileza, 4-7-4-4. Pista seca. 4-4-4-4. Rua esquerda, Alfa 190, permanece na escuta permanente do controle. Permanece na sua, o Mike de Leste Quebec está ciente do tráfego da companhia. Quatro livre pouso. Afirmo, pista 284714. 4714 livre pouso 28. Tá 3895, decolado às 40, chame o controle em 119, decimal 8. 198, Govana esquerda, anda presente, 3895. Confirmando 2500, só Govana esquerda. Tango 3895, fecha. Prole, 3895, decolou 28, mantendo a proa. 3895, contato radar, para o nível de voo 340, via saída São Bruno. Via São Bruno para o 340, 3895. A livre da edição? Negativo, via saída São João, mantém o nível 100 até 30 milhas de Salvador. Bem, tive mais a edição. Controle com o 90 estabilizado do localizador. Com o 90 completo redução para aproximação, chame a torre 198, decimal 6. Completando 18,6, obrigado, bom trabalho. Via 333, informa o tráfego 12 horas e 30 milhas, no Nordeste, cruzando o nível 250, descendo até 190, é um Boeing 737-800. Continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 013. Informa chuva nas vizinhanças. Sente, aguardando autorização para pouso com o navegado. Solo Alfa Uniforme Delta. Alfa Uniforme Delta autorizado, ingresso, pátio principal até o portão 01, reporte ao término. Ok, reporte ao término. 4-5. 147-14, sala 43, libera a esquerda na Delta. Mantenha antes da Alfa e chame o solo em 121 decimal 1. Alivar a Delta, chamar 219. 47-14. 3895, pode manter uma centena, agora na proa de Mótica para evitar formação. Está livre de aviso, aguarde coordenação para voar Mótica, vai tocar 3895, mantendo ainda a restrição de uma centena. Ok, uma centena, desvio autorizada, 3895. Posição vazou, voa no 3906. 1396, bom dia, sua minha identificação, autorizada a chegada até PIP 1. Desça para o nível de voo 120. O ajuste Salvador 1013. Quatro, prepare saída. Eleva o no Bravo e aguarde a cópia. Eleva o no Bravo, aguarde. Abatão, Gustango, Oscar, Yankee, reporte livrando a CTR. Reportará livrando a CTR, o Yankee. Romeu, Mike, Juliette, Quebec, reporte livrando a CTR. Vai reportar livrando a CTR, o Mike, Juliette, Quebec. Mateus, 328. Ali, mantém 28, boa nova, 250. Sapatango, Vitor, Índia, Juliette, autorizada a decolagem, pistão no 7, vento 200 graus, 09 nós. Tarde, agora 09 nós. 19, 0 graus. Condor 20, solas 45, libera a direita na Delta, estaciona a frequência livre. Direito na Delta, você tem que ser desligado, vamos lá, quando o 2-0, nós corrigindo, ataque foi hotel. Sim, está ligando a direita no hotel para o passo militar, quando o 2-0. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, decolada as 4-5, chame o controle em 1-9-9, decima 8. 1-9-8, Juliette. Salvador, Papatango, Vitor de Juliette, decolou, Salvador não se escuta. Papatango, Vitor de Juliette, estou seguindo o corredor Axel, no meu país, reporte no Fora da Barra. Certinho, reporte no Farol, Vitor de Juliette. Oxe, 963333, chame Recife, em 125, décima 1. 19250, informação, Papa Alfa 32, decolou na pista auxiliar, mantendo o litoral sul, subindo 1 mil pés, à esquerda do eixo, não interfere. Autorizada decolagem, pista 28, vento 190 graus, 08 nós. Centro do tráfego, livre decolagem, 28, voo 9250. Oxané 6213, após a rolagem do Coin da Gol autorizado, alinhar uma tempo, pista 28. Após a rolagem do Gol, a linha mantém 22, Oxané 6213. Mantendo o nível de voo no 00, a voz 320. Gente, 454, autorizado para o aeroporto de Confins, via Upezulu 21, no nível de voo 360. Saída, Elefa, Uno Bravo, decola da pista 28, após a decolagem, mantém a proa até 2.510 após curva à esquerda no perfil da saída, Elefa, Uno Bravo. Transponder 5542, controle 119.8. Pesado, confide, voo 360, Upezulu 21. Saída, Elefa, Uno Bravo, decolagem da 28, mantém a proa até 2.500 e depois curva à esquerda. Chama 5542 e controle 19.8, voo 1454. Gol no 454, correto, chama pronto, portão 5. Chamará pronto, gol no 54, gol no 454. Terra 5362, tem que comer 10 metros feira. Entrando no meio, prossiga na chegada, mas a frente será autorizada e ele é o Ferreira da pista 28. Gente, não tem mais desvio previsto, gol no 3-2. Gente, grato. 395, subiu mantendo verde voo 340. Subindo 340, 3245. Controle, boa tarde, voo 9250. Voo 9250, boa tarde, contato radar, separa o nível de voo 350, via saída Aron. Via Aron 350, voo 9250. Nós temos restrições de manter 2500 a proa após Aron. Ainda mantém ou pode voar direto? O 350 está liberado da restrição, autorizado com voar à direita na proa de Aron. A direita, proa de Aron, voo 9250. Abatão, eu tomo o ar, escalhante da presente frequência livre. Abatão, eu mais de genética da presente frequência livre. Zoom, não vou, eu mantenho ponto de espera. Mantenho ponto de espera, bebê, pelo que você está vendo. 18,6, até já, 4,4,5. Controle, voo 9250. Esquerda, proa 340, evita a formação após o voarão. 39250, autorizado, confirme apenas por quantas milhas? 20 milhas, voo 9250. Seja copiado. 4485, boa. Autorizado, pouso, pista 28, vento 190 graus, 08 nós. Informo, chuva nas vizinhanças. Ciente, livre pouso 284485. Na 6213, decolando as 49, chame o controle em 119, decimal 8, voo. 198, estou com o trabalho, na 6213. Controle Salvador, Sanero 6213. Batiste 120, Gono 39. Gono 396, reautorizado no nível de voo 050. 050, nível 396. O Sanero 6213, contato radar, para o nível de voo 360, via saída São Runa. 360, via São Runa, Sanero 6213. Livre, chama táxi. Autorizar, chama para o táxi. Azul 4167, autorizado para Campinas via Upendulu 10 por base Upendulu 16, pois multa DCT Confins, DCT Chomote. Nível de voo 280, saída São Vuno, Leda Motiva, decola da pista 28 após a decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, depois curva esquerda no perfil da saída São Vuno. Transponder 5546, controle 119.8. 4167, vai decolar da pista 28, transponder 5546, rota é Upezulu 10, Pubave, Upezulu 16, Posmo, DCT Confins, DCT Chomode. Upezulu 10, Pubave, Upezulu 16, Posmo, Confins, Chomode, são 5, 4, 6, 5, 4, 1, 6. Azul 4167, correto, chama pronto, portão 08. Azul 4167. Fala, Azul 2759. Azul 2759, prossiga. Azul 2759, para Confins, prepare a saída, Lefa 1 no Bravo. Lefa 1 no Bravo. Azul 502. 4485, Sola 53, mantenha antes da Alfa e chame o Sola em 12 na décima 1. Antes da Alfa, Sola 21. 1454 Santos Parque, 181 a bordo, com 2 horas e 55, alternando Campinas. Você está livre da restrição, submetendo o nível de voo 360. Livre da restrição, pode subir o 360, 662 no 3. O táxi via Taxi Juliette Alfa até o ponto de estrada 28, quando lá chama é Torre, 198 decimal 6, QNH 10 no 3, dando passagem ao ATR da Azul. 0 no 3, dá passagem para a TR da Azul, Juliette Alfa, Pantera 228, Torre 186, Golo 454. Azul 4485, autorizado, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, a prevista é 4 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Lima, prevista, obrigado. Condor 20, pronto, cópia. Tânia 2003, atual em 2 dias, vou na prode da GEL. Azul 5021, decolado 55, chame o controle 119 decimal 88. 198, obrigado. Controle Azul 5021. Azul 5021, no contato radar, só para o nível de voo 340 via saída São Bruno. 340 São Bruno. 0, solo Vulcano. 26.85. Controle o Azul 5021, pela saída pode já curvar à esquerda, está cruzando 1.200. Sim, eu estou de volta ali para a restrição de uma BR até 2.500. Sim, 5021, obrigado. Conda 2-0, tá pronto, cópia? Conda 2-0, autorizado. Serra, Bravo, Juliette, Papavia, Upperzulu 17, nível de voo 350. Saída Aron, DCT Aru, decola da pista 28, após a decolagem, vai manter pronto até 2500 pés, após curva à direita, né, no perfil da saída Aron. Transponder 5557, controle 119, decimal 8. Este nome é 213, chame o Santo Recife, tem 125, décima 1. Estabilizado LSX Rei, voo 1396. 396, torre 198, décima 6. 36, muito obrigado. O planejamento está correto, confirme POB, alternativa e autonomia? Quando 2-0, então para acionamento, chame a torre 118 decimal 6, que é negar 1-0-3 e passe os dados para a mesma. Você só confirma o 5021, não pode prosseguir, está restrito ao 100 ou pode prosseguir para o 320? 5021 está livre da restrição, sobe e mantém o nível de voo 340. Sobe e mantém o 340, 5021. Obrigado. E a zero. Saída Elefa, Uno Bravo. decolar da pista 28, faz a decolagem, mantém a proa até 2500 pés e após curva à esquerda no perfil da saída. Aciona 5561 no controle 119.8. Azul 2759, cotejamento correto, chama pronto, portão 9. Controle 5021, solicita desvio à direita para a 240 inicialmente, por 50 milhas. 5021 está autorizado, desvio. Obrigado, 5021. Prossiga. 1-2-4, tá pronto, cópia? 1-2-4, autorizado, Serra Brava, Vitor Tango, rota com falo tono de voo nível de voo 100, saída Coral, Uno Bravo, decola da pista 28, após a decolagem irá manter a proa até 2500 pés e após vai curvar à esquerda no perfil da saída. Transponder 5540, controle 119.8. Salvador, boa tarde, voo 1454, pronto, no ponto de espera. Voo 1454, voo autorizado, Ariane, mantém pista 28. Ariane, mantém 28, voo 1454. Voo 1396, fala 01, libere a esquerda na Delta, mantém antes da Alfa, chame o solo em 1219. Esquerda Delta, mantém antes da Alfa, solo 1219, voo 1396. Salvador, azul 4167, para puxa, acionamento, posição 8. Azul 4167, portão 8, aguarde. Guardando, 4167. O 454, reautorizado a alinhar e decolar, pista 28. Vento 220 graus, 0619. E decola 28, 1454. Alfa Juliette, portão 1-1, gol 1-3 na fila. 2-0 em correção, rumo a 2-4. Confirma pelo B1-2? Afirmo. Rumo a 2-4 autorizado, acionamento reportado. Ação, Romeu, boa tarde. Azul 2788 para Paulo Afonso, prepara a saída. Momo, transição, frotia, guarda cópia. Momo, frotia, aguardando. 1867. Como número 2, prepara a saída. Elefono Bravo e aguarde. Ok, Elefono Bravo, aguardando. Gol 1867. Azul 2788, pronto, cópia? Pronto, cópia. Azul 2788, autorizado para Paulo Afonso via Zulu 9, nível de voo 170.